o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com, né, que acabou de completar um aninho de vida, agora já estamos em setembro. Hoje, sabadão, 3 de setembro, até às 4 da tarde, muito rock and roll pra vocês. A gente já começa o mês. Então a gente já começa o mês indo de cara, assim, logo pros anos 70. Você já reparou que eu adoro os anos 70, né, cara? Pois é. Em 1970 eu tinha 15 anos, você já viu por que eu gosto, né? Com 15 anos ouvindo Led Zeppelin, Deep Purple, Raya Heep, Black Sabbath, Kiss. Não tinha outro jeito, cara. Não tinha. Tá bom? E hoje tá realmente recheado, cara. Tá recheado de coisas boas. Tem Creedence, Leonard Skinner, tem o Meatloaf, o louquíssimo Meatloaf, Aerosmith, Alice Cooper, Kiss, Queen, Rainbow, Rolling Stones, The Who, UFO, Raya Heep, Pink Floyd, Yes. Olha só. É, Jimi Hendrix, Rush, Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Nazaré, AC/DC, Ramones. Tá bom, cara? É uma overdose de rock and roll pra você hoje. Anos 70, tá? A gente começa com Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou. Vamos lá. Classic Rocks. it shining oh so bright. There's evil in the air, and there's thunder in the sky, and a killer's on the bloodshot streets. On down in the tunnel with a deadly horizon, oh, I swear I saw a young boy down in the gutter. He was starting to foam in the heat. Oh, baby, you're the only thing in this whole world that's good and good on the right. And wherever you are and wherever you go, there's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta break it out now before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone. Gates of heaven, I'll come calling on back to you. I'm gonna hit the highway like a battering ram on a silver black phantom bike. Oh, when the metal is hot and the engine is hungry, I'm all about to see the light. Nothing ever grows in this rotten old hole, and everything is done. Dancing through the night with you. Well, if I gotta be damned, you know I wanna be damned. Gotta be damned, you know I wanna be damned. Gotta be damned, you know I wanna be damned. Before the gates of heaven, I'll come crawling on back to you. We'll be right back. is my heart still beating? I'm breaking out of my body and flying away like a bird. Still be. Caras, é, você ouviu aí, ó, ao vivo, Kiss, Rock and Roll All Night, Party Every Day, cara. É brincadeira, não. Muita gente ouviu isso aí. Aliás, muita gente dança isso aí nos anos 80, anos 70. Você vai dizer bem anos 70. Se eu não me engano, 1974 ou 73, por aí, tá? Alice Cooper, Squeeze Out, Aerosmith, Back in the Saddle, Meatloaf, Bad Out of the Hell, é o louquíssimo Meatloaf, o Lynyrd Skynyrd, Give Me Two Steps, e o Creedence Clearwater Revival, cara, Born on the Bayou, um dos grupos que eu adoro, cara, juntamente com Beatles, Rolling Stones, eu curti muito nos anos 70, cara, Creedence, tá ok? Bom, hoje, anos 70, a gente tá indo pro break, na sequência aí, cara, olha, tem Queen, Rainbow, Rolling Stones, The Who, UFO, tá bom pra você? A gente volta já, não saia daí. Classic Rocks. Pois é, eu tô aqui, como se dizia, até agora, moscando, cara, comendo mosca. É, tava olhando a programação aqui, realmente, cara, Tá ótima. Bom, olha, nessa sequência tem Queen, Rainbow, Rolling Stones, The Who e UFO. Olha, a gente começa com Queen, um dos primeiros álbuns do Queen, com 1974, se não me engano, Tie Your Mother Down. Vamos lá? Yeah.

Caramba, cara. Que solo de guitarra é esse, hein, cara? UFO, cara, Too Hot to Handle, dos anos 70, isso aí mesmo, olha. Isso que você tá ouvindo no programa, isso que você tá ouvindo no programa de hoje, é, foi sucesso há 40 anos atrás, meu amigo, tá? Você tenta imaginar essa música há 40 anos atrás, você vai ver o que que aconteceu, tá? Com The Who, I Won't Get Fooled Again, um clássico do The Who também, Rolling Stones, cara, Rolling Stones, the greatest rock and roll band of the world, como diz um amigo meu, a maior banda de rock do mundo, Crazy Mama, esse Crazy Mama do álbum Black and Blue, lançado em 1974, cara, pra mim um dos melhores álbuns do Rolling Stones, um, dois, eu não tenho o melhor, tá? Rainbow, é o Rainbow de Rich Blackmore com Ronnie James Dio, Man on the Silver Mountain, também outro clássico do Rainbow, e o Queen não dispensa comentários, né? Tie Your Murder Down, né? Bem no estilo mesmo, bem rock pesado no começo do Queen, 1974. Depois ele foi ficando mais pop, aquela coisa toda, mas nunca deixou de fazer sucesso. Todo mundo sabe disso. Bom, a gente vai pra sequência, né? Pra sequência, a gente vai pro break, né, cara? Depois, olha, a gente vai voltar com um som mais progressivo nos anos 70. O Uriah Heep, Pink Floyd, Yes. Aí depois a gente já encara um Jimi Hendrix logo de cara e um Rush pra fechar a sequência. Você vai sentir o clima daqui a pouquinho. Volto já. Pois é, como eu disse a vocês, olha, essa sequência aqui, não vou falar bloco, essa sequência tá bem progressiva, começa bem progressiva, cara, tá? Com o Uriah Heep, tá? O Pink Floyd, o Yes, com três grupos, né? Eu esqueci o Genesis, cara, devia ter encaixado o Genesis nisso aí, ia ficar perfeito, hein? Uriah Heep, Pink Floyd e Genesis, nossa. Bom, e depois a gente fecha com o James Marshall Hendrix, cara, o Jimi Hendrix e o Rush. E também um grupo progressivo dos anos 70 também. Até hoje, ele até o último álbum, tem o DVD dele ao vivo de 2010 no Rio, Rush in Rio. Cara, pode comprar. Eu assino embaixo. Se você não gostar, compro seu de volta. Tá bom? A gente começa com o Uriah Heep com The Wizard. Famoso álbum. É, o famoso álbum Demons and Wizards do Uriah Heep. Vamos lá. Thousand kings, and I chanced to meet him one night wandering. He told me tales and he drank my wine. Me and my magic man kind of feeling fine. World.

Pois é, o trio canadense Rush. Rush. Como eu disse, eles chegaram agora em 2010 no Brasil, cara. Fizeram um super show, lotado pra variar, né? Find My Way. E olha, anterior, Jimi Hendrix, tá? James Marshall Hendrix. House Burning Down. Falou também Yes, Roundabout. Clássico do Yes, cara. Clássico. Eu vi isso ao vivo em 85 no Rock in Rio. Babem, pode babar à vontade. Eu vi. Eu vi, aliás. Aliás, foi o primeiro show que no Brasil com uso de laser, com efeitos especiais. Foi no Rock in Rio 85, no show do Yes, cara. O que tinha de doidão viajando, meu amigo, você nem imagina. Nossa Senhora! Show do Yes, com show de laser antes do show, pra abrir assim, nossa, cara, sem comentários. Pink Floyd, Sheep, do álbum Animals, e Uriah Heep, The Wizard, do álbum Demons and Wizards, considerado pelos fãs o melhor álbum do Uriah Heep. Eu já não discordo. Pra mim, é o Look at Yourself, é o melhor álbum do Uriah Heep. Bom, mas isso aí, cada um tem o seu predileto, né? Não adianta. A gente vai pro break e na sequência tem mais. Olha, pra fechar, o creme de la creme. É a nata da nata. Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Nazaré, AC/DC e Ramones pra você daqui a pouquinho. Classic Rocks. Classic Rocks. Mas é como eu disse pra você, a gente sempre deixa o melhor pro final. Eu não concordo muito com isso, deixar o melhor pro final, não. Eu prefiro deixar o melhor pro meio, né? Porque no meio, isso é falando em festa, né, cara? Mas já como é um programa, a pessoa vai assistir tudinho até o final, tudo bem. Agora em DJ não pode deixar o melhor pro final, não, senão ele vai tocar pra 6, 7 pessoas, né, Marquê? Final da noite só sobra bebum, meu amigo. Quem é DJ sabe. Só sobra bebum e doidão no final da noite. Aí, ou seja, vão encher o seu saco. Pode apostar nisso. Quantas vezes a gente desligou o som e escondia dele. Eu vaguei, a gente escondia dentro da cabine. E aí começava a xingar querendo ouvir mais muito. Bom, ó. Oi? Julio Iglesias? Não, eu me lembro, olha. O Chateau ficou conhecido na época que a gente tocava. Muita gente que deve estar vendo, ouvindo o programa aí, curtiu o Chateau nos anos 80, deve saber disso. Eu terminava com rock and roll, mas essa história é o seguinte: dava 4, 4:30 da manhã, ninguém queria ir embora. Eu falei, Vaguinho, eu tenho uma ideia maneira pra mandar essa galera embora. Comecei a tocar rock pesadão, é. Rock and roll mesmo, de Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. Eu tocando, tudo que tinha de rock and roll eu tocava. Primeira vez foi todo mundo embora. Na segunda noite já ficaram 6 malucos pra ficar ouvindo. Na terceira já tinha 10. No quarto já tinha 20. Eu falei, pronto, ferrou. Aí ficou. Ó, não vamos embora enquanto não tocar rock and roll. Aí falei, mano, ferrou, Vaguinho, agora não tem mais jeito. Não vai embora, cara, não adianta. Aí ficou conhecida a galera do rock. Sabia que no final a gente terminava com rock and roll, então eu esperava e não tinha jeito. Quando dava 4 horas, a gente avisava, atenção, galera, vai entrar rock and roll agora, fica à vontade. Quando acabar, a gente já tá indo embora. Desligava o som, ficava meia hora dentro da cabine pra esperar o pessoal ir embora e depois sair. Não, o Julio Iglesias vai me matar, bicho. Se eu fizesse isso, a gente ia sair carregado lá de dentro. Você é louco, rapaz, faz isso não. É louco, tá brincando, rapaz. Final de noite, acho que se colocasse até valsa nele dançava. Olha, gente, na sequência de Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Nazaré, AC/DC e Ramones. A gente começa com Deep Purple, Stormbringer. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah. what is for the mind. I'm Ramones, cara. Cara, que saudade do Ramones. Meu Deus. Eu me lembro do programa João Gordo lá na MTV, que ele tava entrevistando o cara do Los Hermanos. É. No Los Hermanos, o cara falou mal do Ramones e quase deu porrada no cara, mandou o cara embora do programa, rapaz. Como é que você pode falar mal dos Ramones, rapaz? Enquanto você fica cantando aí o Ana Júlia. É, me poupa, rapaz. É, o cara, rapaz. Vê se pode. Não, o João Gordo quase bateu nele, rapaz. Olha pra quem que ele foi falar. João Gordo, pra quem não sabe, foi vocalista do Ratos de Porão, cara. Um dos primeiros grupos de punk rock no Brasil. É isso mesmo, cara. Ratos de Porão. O cara vai falar mal logo do Ramones, logo pra quem? Ele saiu e escrachou o cara no palco, né? Você fica cantando na Júlia aí, vai te catar, rapaz. Mandou o cara embora do programa, o cara não entendeu nada, cara. Coitado. Também esse nunca mais vai falar mal do Ramones pra ninguém. Ficou traumatizada a criança. Ora, as duas últimas do Ramones foi Pet Sematary, Poison Heart, AC/DC, Problem Child, cara. Essa música é do filme Pestinha. Aquele molequinho terrível, Problem Child. Criança problema, né, cara? Aliás, uma maravilhosa essa música. Anterior, Nazaré, Fight Tonight, bem viajante a música, Led Zeppelin, ao vivo, né? Nobody's Fault But Mine, do álbum Presence. Aliás, quando foi lançado esse álbum, era um casal e uma criança, bem estilo, anos 50, mesma roupa, sentados numa mesa olhando para uma pirâmide. Ninguém conseguiu entender na época o que significava a pirâmide. Cada um tinha uma ideia mais louca que a outra, não vou nem ficar repetindo. Mas depois é que surgiu esse lance de esoterismo no Brasil, aí sim que a gente começou a entender. Mas na época, todo mundo achava que era coisa de maluco, né? Aquela pirâmide, duas, três pessoas sentadas olhando. Bom, dependendo do grau de álcool que a pessoa bebeu, ele tinha uma interpretação, né? Ó, foi do álbum Presence, ouviu aí, Nobody's Fault But Mine. Aliás, essa música, eu ouvi o lançamento dela no programa do Big Boy, Marquinhos. Big Boy na Mundial, cara. Ele lançou em primeira mão, ele falou, vocês vão ouvir em primeira mão agora. Primeiro a música do último álbum do Led Zeppelin, anos 70, isso, foi caramba, cara, me lembro direitinho. Hello, crazy people! Aqui fala Big Boy! É, moleque! Olha só, Black Sabbath, Children of the Grave, do álbum Master of Reality. Olha, um dos melhores álbuns do Black Sabbath. E de Purple, Stormbringer. Gente, ó, foi mais um programa legal, anos 70, foi uma viagem deliciosa através dos anos 70. É, uma vez por mês, ou você bobear, três vezes por mês, duas. A gente tá sempre vai voltar aos anos 70, porque realmente foi praticamente onde tudo começou, cara. Onde o rock and roll começou mesmo a mostrar sua cara lá pra que veio, né? Daí surgiu, não tinha nem ainda o heavy metal na época. Black Sabbath que inventou o heavy metal. Tá ok? Gente, ó, sabadão. Aproveite bem o sabadão e mais uma vez, como eu sempre digo, se for dirigir, meu amigo, não beba. Leva aquele seu primo careta pra dirigir, tá ok? Classic Rocks.